235, desse mantém 2007, cancelada as restrições em pelo, terminal 9019. 2, 3, 5, complete final LS, chama a torre 1, 8, 10, 9, 5. Pronto, torre de 4, 5, 2, 4, 2. Torre 7, 0, clear, LS, X-Ray, 1, 0, ponto establish 1, localize. They're clear, ILS, X-Ray, report, establish. Go, 1, 9, 7. O Fábio 335, boa noite, ponto autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Mas na ponta 9 horas, o Fábio 23. Marco 230, Salvador Tower. Marco 230. Marco 230, contact ground 120, decimal 8. Correction 121, decimal 9, please. Circo 972, contato radar, desça vez, chegada Bonf para 4 mil pés, chegada 1 a 0, 1 a margem. Continuar taxi until holding point, on holding point, send by for departure. We're still waiting for our takeoff information from the company, so we're going to hold present positions, they're not just locked to taxiway, is that okay? Okay. Virtual end runway 10, go 1970. 3163, plano autorizado para Guarulhos, no desvio de voo 360, conforme a rota do plano, 310, Taubaté. Subida São Bruno, Leda, Mótima. Primeira curva à direita, ponto de decolagem, pista 10. Código transponder é o 5045 e o controle é 120.8. Autorizado, Leda 360, São Bruno, Leda, Mótima, ponto de 10, Taubaté, curva à direita, ponto de decolagem, 5045. 120.8, chamada 3, 1, 3. C3-1-3, cotejamento está correto, chame para puxa seu momento. Ciência. Como é que a gente ouviu o hospital? There is another airplane to continue taxi for the position 1. And how many time did you need for this position? American 230, yes, we don't know. Continue taxi and your holding point, please, American 230. We'll call American 230. Alô 435, ingresso em Exporta 1. Located to the right, that is approved via Alpha Kilo 2 Apron 3. On the Apron 3, attention to the marshal. Roger, Alpha and Kilo 2 Apron 3. And, so 1972. The server reservation is 1 Lima for 1970. Confirm, please. The probably position is 1 Lima on the April 3. Okay, 1 Lima, roger. Mr. 30, are you ready for the call? Negative. American 230. Roger. Desça para 2.000 pés, que é legal, no 019. The ground is 121.9. 630, is the tower? American 230, yes, we have our numbers. We're running the checklist. Just one more minute, thank you. American 230, ready for departure. 230, clear, line up and take off runway 10, the wind is 120 degrees, 8 knots. Line up and take off runway 10, American 230. Autorizado desvio à direita, após desvio, vou direto para o médio. Logo no corrimento é um gol, companheiro? De informação. Autorizado os desvios que forem necessários, mantenha a condição de voo visual e continue através de caixa preta. 888, desça para 2000 pés, que é 190, 19. 2019, 19, 19. Matou a terceira chegada, cancelado a inscrição de pelo. Cancelou a inscrição, mas está perdido, 888. São Wolf, não atraso para reportar nesse setor. Está ali o ingressar as corretoras, atitude de 1500 pés, a ponte ultravalha de Caixa Trevos, para ingressar o corredor Caixa Trevos, que é 90019. Mantenha 4000 pés, que ainda dá 1019, cancelado as restrições de altitude. Solo 51, libere direita, táxi autorizado Alfa Kilo Paz 3, no Paz 3 atende a sinalizadores, a posição prevista é a 6 Lima. 888, final da 90 estabilizado. O 988 complete final em LS, deixando a torre no 98 decimal 95. 98, completando em LS, no 888. Oito, Paulo Alves, 57, libera a direita, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Direita, Alfa Juliette, 8, voo 888. Três horas de autonomia, Oceana Mate. Taxi à direita via Índia no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Via direita via Índia no ponto de espera, chama lá. 4928. Autorizado o plano para Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano. A subida é Sirapuca, Jamo, Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero. Código transponder é o 5054 e o controle em 120, decimal 8. Na linha 303, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Pesado 2000, reporte localizador. Pesado do LSX, Romeu, Romeu. Fala, localizador, Romeu. Com azul, 4980, ponto de espera, Romeu. Azul 4980, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 90 graus, 9 graus. Gente, é forte através de Paris para ingressar com o evento logo, não vai ter um golfe. Decola 02, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato reverso, da via Feira Puca para o nível 350. Via Puca 350, autorizado direto, Jamo? Pode passar 2000 pés, autorizado direto, Jamo. Sessão do nosso Romeu Lagoa. Romeu Lagoa, 17 final e ILS e ILS, eixo na turma 18295. Seu senador de Papá Romeu, Romeu, meu Golfo. Romeu, Golfo, boa noite, continua a aproximação. Informe de Jogo, campo. É, de Jogo, campo, Romeu, meu Golfo. Souza, nome zero. Você pode pela direita, não pede. Sim, enche o meu, meu Golfo, informe para o cancelamento. Qual parte que segue após o ponto? A ele está, para o cancelamento. Romeu, Golfo, plano instrumento cancelado 04, curva esquerda, base pela direita, informe o final da 17. Se falar, rapaz, para o final da 17, Romeu, meu Golfo. Mantenha o perfil da chegada, devido para a transação com prioridade para pouso. Bora, cara, 6303, pronto para o táxi, 165 a bordo. 6303, táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chama essa frequência da decolagem. Autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, entro no 20 graus e no 09. Alinha decola, pista 1-0, chegar 63, 09. Pode ser na direita, uma 7 mais salada, Romeu, meu Golfo. Meu Golfo, autorizado, pista 1-7, entro no 20 graus, 10 9. Contato radar, dessa via chegada do MED 1 para o nível 050. Correção 305 para o táxi, PAV 1, 4 horas e 15, outro avião, leva um Fortaleza. Táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Papa Romeu, Romeu no meu Golf, solo 08, Iberia direita, estaciona na frequência livre, boa noite. Para 2000 pés, que ainda permanece na 019. 3000 pés, 3000 pés. Via Whisky 33, subida Coral no Bravo, primeira curva à direita após a decolagem pista 1-0, código transponder 0221 e o controle Salvador em 120, décima 8. Azul 2745, autorizado Porto Seguro, nível 160, Whisky 33, decola da pista 1-0 com curva à direita, transponder 02. 2-1, controle 1-2-0, décima 8, a saída é Coral no Bravo. Correto, chama para puxa o funcionamento. Chamará a Azul 2-7-5. Azul 5-0-0-1, copia. Guarulhos aprovado, nível de voo 3-2-0, conforme rota do plano, apelido 10, Taubaté. Subida São Bruno, Leda, Mótiva. A primeira curva direita após a decolagem, pista 1-0. Código 5061 e o controle em 120, décima 8. São Bruno, Sierra Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, São Bruno, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, Mótiva, Mike, Oscar, São, Vitor, Alfa, São Bruno, Leda, Mótiva. Oi, boa noite, tá? 3178, estabilização X-Ray. Então, 3178, muito boa noite. Continua a aproximação, guarda na autorização de voo. Tá, câmera não guarda, tá? 3178. O 78, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. Autorizado, força, 3-1-7-8. Afastar o Romeu, Tango Golf, no solo 1-7, autorizado backtrack, fome pista livre. Terra 3-1-3, passarela de voo 1-7-0, chama 7-6 na sequência 1-2-8-3-5, alterne 1-2-5-11. Agora 7-2-3, esse é Mateia 3-1-3, terminal 1-0, 1-9. 10-19-0-7-2-3. Norte, boa noite, Hamilton Golf. Ponto autorizado, vento 190 Delta Sul. Exato, Força 190 Chanel 6. Chama a torre, 1 no 8, 9 5. Chama a torre, 9 5, gol no 723, boa noite. Pode. Salvador, boa noite, voo 1723, está estabilizado na LS. Voo 1723, boa noite, continua a aproximação, vai dando pista livre. Continua a aproximação, vai dando pista livre, 1723. Solo 24, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, ponto 104. Alfa Juliette para 04, meia. Uno 723, ponto autorizado, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Foi autorizado, voo no 723. Após o tráfego na curtíssima final, autorizado a alinhar e